programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo. Não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, terça, dia 14 de maio de 2019. É a notícia dessa vez. Coreia do Norte faz novos testes com mísseis balísticos. Olha aí, complementando, né? Expandindo o universo do episódio 63. Universo compartilhado. Na verdade, é só continuação do número 2, né? Mas é porque agora vai mudar um pouco os personagens. É que agora os personagens em questão são os mísseis balísticos. É, exatamente. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News, banhado a mísseis balísticos. De novo. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 9 de maio, segundo a Coreia do Sul, a Coreia do Norte fez um novo teste militar com projéteis, com o país relatando em seguida que foram dois mísseis balísticos de curto alcance em direção leste. Para quem não sabe, leste da Península Coreana é o Oceano Pacífico. No dia seguinte, a agência estatal do país, da Coreia do Norte, no caso, confirmou que ele realizou um lançamento sob supervisão pessoal pelo ditador Kim Jong-un. Cara, ele sempre faz essa supervisão pessoal, né, mano? Não, por exemplo, da semana passada, eu acho que não tinha supervisão pessoal. Porra, ele vacilou então, porque é muito maneiro ser as imagens dele de binóculos. Maneiro, tipo, parece a criança. Sem inveja, cara, porque tu queria estar de binóculos vendo missa. Sem inveja. Parece aquelas meninas. Você critica qualquer pessoa que tá na cultura pop e vê a menina e fala, não, isso aí é inveja, chora. Você queria ser ele. Exatamente. O pior que eu queria, mano. Imagina você ser um ditador todo poderoso de todo um país. Não, tudo bem, né? Mas você queria ser ele por causa do binóculo. Não, o binóculo eu compro aqui na lojinha. Uhum, mas não é igual o dele. O dele é o melhor da península. No mesmo dia, horas depois, os Estados Unidos anunciaram a apreensão do principal cargueiro norte-coreano, o Wise Honest. Ele tem o melhor nome possível. O sábio honesto. Honestíssimo esse nome. Muito honesto. É, realmente. Não, ele é sábio e honesto. Ele não é só um dos Porra, dois. Porra, foda, né, mano? Porque todo mundo sabe que o sábio ele não é necessariamente honesto. Exatamente. É uma questão de que filosofia o sábio segue. Exatamente. Ele é confuciano, eu acho. Confucionista, caralho. Ô, mano, a religião não é minha, eu chamo ela do que eu quiser. Confuciano. Já que o mesmo estaria violando as sanções da ONU por transportar carvão norte-coreano para outros países de forma ilegal. Olha aí. O que a Coreia do Norte está muito acostumada a fazer, né mesmo? Que é fazer transporte. É, toda hora tem sanção, cara. Fazer venda ilegal das paradas, né? E eu falei aqui especificamente que são sanções da ONU. Porque a gente tem que... Porque tem dois tipos de sanções que a Coreia do Norte vive e vários outros países vivem. Que são sanções da ONU, das Nações Unidas, e as que são sanções feitas por todos os países membros, não pela instituição ONU, são os países membros que acordam em fazer uma sanção. Sim. E tem sanções feitas pelos Estados Unidos individualmente. Ah, sim. É, também pode ser outro país, né, cara? Dependendo. Não só os Estados Unidos. É porque é muito raro outro país fazer isso. Porque os Estados Unidos, como ele é o fodão, ele pode fazer, mas é raro outro país fazer. Mas a China, por exemplo, poderia fazer, né? Tipo, a China pode, a Rússia... Tipo, para aí, vai, não vai comprar nada meu aqui não enquanto você não parar com essa merda. E ninguém que tá aqui comigo os vai comprar também. Os países produtores de petróleo podem fazer também pra quebrar... A Arábia Saudita, né? Quebrar uma economia top. Sim, Kuwait. Tadinho do Kuwait. Bons tempos. Não sobreviveu, quase não sobreviveu ao Saddam Hussein. Só agora, Kuwait agora só vive de Guaraná, tu sabe, né, mano? Não, o Kuwait agora ele sobrevive... Só de Guaraná. De qualquer coisa. Só de areia. Kuwait. Só vende quatro agora. Eu tô ignorando essa piada, você não tá percebendo. Minha piada é excelente. Essa é a segunda vez que ele é apreendido, já que em 2018 a Indonésia tomou um navio após encontrá-lo em suas águas com o radar desligado e sem bandeira. Oh, olha aí. Então, tipo, não é a primeira vez que ele tá fazendo merda. É verdade. Na verdade, não é a primeira nem a última. No mesmo ano, a sua apreensão foi decretada pelos Estados Unidos em julho, pelo navio ter sido reformado usando o sistema financeiro estadunidense. Sim. Algo que viola as sanções que o país norte-americano impõe unilateralmente à Coreia do Norte. Olha aí. Então essa é uma das sanções que os Estados Unidos ele usa muito. É tipo, eu te bloqueio de usar o sistema financeiro americano. Tu não pode usar dólar, seu merda. Você não pode usar dólar, você não pode usar financiamento americano, não pode nada. Você tá isolado dos Estados Unidos. É isso aí. O que é uma merda, né? Mas é a vida. Após os dois fatos, o presidente estadunidense Donald Trump disse que ninguém está feliz com o acontecido e que acha que o país asiático não está pronto para negociar. Porém, também afirmou que as negociações continuam, mesmo com esses três grandes abalos nas últimas duas semanas. É, claro. Os três grandes sendo os testes da semana passada, na verdade retrasado, porque a semana passada relatou da semana retrasada. Isso. E os testes da semana passada, que são os testes que a gente tá falando agora, e a apreensão do cargueiro, que são também da semana passada. Uhum. Então, basicamente, a Coreia do Norte tá dando mais aqueles cutucão nos Estados Unidos, falando, e aí, galera, vamos rápido deixar essa merda, né? Tô precisando, pô. Vamos. Tira a porra do John Bolton aí do caralho, enchendo o saco. Tô precisando aí, mano. O John Bolton, acho que eu tô confundindo, é o Pompeu. É o Pompeu. Eu tô louco, o secretário Pompeu. Tira o Pompeu daí, por favor, na moral. Tem que me ajudar a te ajudar, mano. Como eu falei semana passada, exatamente. Porque esse aqui é quase a mesma coisa. É quase o mesmo episódio. Exato. Quase. Pois é, quase. Porque a Coreia do Norte não aceita ser tratada como um país que capitulou durante uma guerra que nem os Estados Unidos quer tratar ela. É o melhor país ali da Península Coreana, né, cara? Depois é a Coreia do Sul. É o primeiro e segundo lugar, né? Ele tá em primeiro lugar ali, empatado com a Coreia do Sul, manja. Primeiro lugar empatado com a Coreia do Sul. Sabe como é, né? Em segundo lugar nós temos a Rússia. Não, sei. Não tem, né? Onde é que para? Onde é que para por isso, coleira? É isso que para na Coreia do Norte. Mas na fronteira? Na fronteira o que marca a fronteira da Coreia do Norte com a China? É a fronteira da Coreia. Porque às vezes a gente consegue ver que talvez tipo, tenha um centímetro na Rússia, tá ligado? E aí opa. Difícil. Só acho que foi uma base russa ali no meio. Não, porque a Rússia faz fronteira com a Coreia do Norte. Pô, a Rússia faz fronteira com todo mundo. É, tem isso também, mas tipo, a Rússia, ela tem a menor fronteira da Rússia com a Coreia do Norte. Então existe a possibilidade da Rússia fazer parte da Península Coreana. É verdade, mas eu acho que não. Eu também acho que não, mas ia ser foda. Ia ser louco. Quem é realmente o segundo melhor país? Talvez tenhamos que rever o primeiro lugar. Exatamente. Então é isso. Que incrível, maravilhoso, gostoso. Até porque a gente já falou tanto, então se vocês querem entender isso tudo completamente, eu sugiro que vocês vejam o episódio 63 e o episódio da Coreia com a Rússia, que eu também esqueci o número. Foi com, dessa vez, envolvendo o Trump, né, cara? Foi o KN News 57, Kim Jong-un faz cúpula com o Putin. Então, vocês ouçam aí, na verdade vejam, porque é vídeo, eu sempre esqueço. Então vocês vejam aí o episódio 57 e o 63 para complementar esse nosso querido episódio. É isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou.